um novo humanismo porquê. Neste último momento do colóquio, partindo da certeza de que em Jesus Cristo Deus intervém na história da humanidade, não é possível conceber a vida sem ser a interação com a presença de Deus na vida e na história. E vamos analisar hoje quais são as propostas da fé cristã para um novo humanismo. Ajuda-nos nesta reflexão, Dom José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa. O mistério do homem e também da sua vida e da sua história só encontra sentido, só se compreende à luz de Jesus Cristo. Ao tentarmos saber quais são as propostas da fé cristã para um novo humanismo, no fundo o que procuramos saber é em que medida é que Jesus Cristo tem uma centralidade espiritual, cultural, na compreensão que nós cristãos devemos ter da vida e da história da comunidade humana a que pertencemos. A pergunta que se nos põe é em que medida é que o cristianismo é um elemento significativo no elaborar de uma cultura. Este tema tem sido muito discutido recentemente a propósito da questão de se referir ou não, no preâmbulo do Tratado Constitucional Europeu, uma das matrizes principais da cultura europeia, o cristianismo e o judaísmo. É esta a verdadeira questão e que tem por trás uma daquelas perguntas fundamentais de todo homem e mulher que nasce neste mundo e que é, se sim ou não, aceitam que Deus, o Deus em que acreditam, tem a ver com a vida e com a história. Ou se, pelo contrário, é arrumado fora da vida e da história, num lugar bem distante. Deus tem ou não a ver com a vida e com a história? Aceitemos a proposta de Dom José Policarpo e recordemos um pequeno excerto da exortação apostólica pós-sinodal do Papa João Paulo II, a Igreja na Europa, de 28 de junho de 2003, na sequência da 2ª Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Europa. Da Assembleia Sinodal saiu clara e veemente a certeza de que a Igreja tem para oferecer à Europa o bem mais precioso que ninguém mais lhe pode dar, a fé em Jesus Cristo, fonte da esperança que não desilude, um dom que está na origem da unidade espiritual e cultural dos povos europeus e pode constituir, também hoje e no futuro, um contributo essencial do seu progresso e da sua integração. Sim, passados 20 séculos, a Igreja apresenta-se no início do terceiro milénio com o mesmo anúncio de sempre, que constitui o seu único tesouro. Jesus Cristo é o Senhor. Só há salvação nele e em mais ninguém. A fonte da esperança para a Europa e para o mundo inteiro é Cristo. E a Igreja é o canal pelo qual passa e se difunde a onda de graça que brotou do coração transpassado do Redentor. Fundamentada nesta confissão de fé, brota do nosso coração e dos nossos lábios uma jubilosa confissão de esperança. Vós, ó Senhor, ressuscitado e vivo, sois a esperança sempre nova da Igreja e da humanidade. Vós sois a única e verdadeira esperança do homem e da história. Vós sois, entre nós, a esperança da glória, já nesta nossa vida e para além da morte. Em vós e convosco, nós podemos alcançar a verdade. A nossa existência tem um sentido. A comunhão é possível. A diversidade pode tornar-se riqueza. A força do reino está em ação na história e ajuda na edificação da cidade do homem. A caridade dá valor perene aos esforços da humanidade. O sofrimento pode tornar-se salvífico, a vida vencerá a morte, a criação participará na glória dos filhos de Deus. Temos aqui uma síntese maravilhosa, se quiseres, uma resposta à questão que me era posta, não? Portanto, em que medida a nossa fé cristã é um elemento decisivo para uma cultura cristã, ou seja, para uma visão do homem e da história e para o sentido com que não só nós vivemos a nossa vida, mas interagimos com os outros homens, os nossos irmãos, e procuramos melhorar numa linha de dignidade humana e de fraternidade, procuramos melhorar a nossa convivência e a construção da história em que estamos empenhados. Estamos diante de uma perspectiva crente, é evidente. Eu não posso pedir a um não cristão, oxalá todos os cristãos pudessem ler convictamente este texto, não é? Mas não posso esperar de um não cristão que tenha esta perspectiva da história. Eu posso é procurar em que medida os valores positivos, porque o não ter um ideal generoso, eu diria mesmo, não ter um sentido de nobreza e dignidade para a vida humana e para a história humana, é uma anomalia. Todas as religiões, todas as culturas, todas as pessoas de reta intenção, que procuram fazer o melhor, têm uma visão, normalmente, uma visão positiva, uma visão generosa da humanidade. Quando não têm, qualquer coisa está mal. Houve um desvio, houve um... Bem, eu posso é procurar convergências, eu posso ver em que medida é que esta luz que Jesus Cristo lança sobre a humanidade, sobre a comunidade humana, tem já as suas sementes semeadas mesmo fora do horizonte específico do cristianismo. Um dos padres da Igreja, o nosso antepassado na fé, Santo Ireneu, quando ele teve a alegria de verificar que nos pagãos e nas outras pessoas que não eram cristãs havia essas sementes de generosidade, de ideal, de um sentido positivo das coisas, e ele não teve dúvidas em chamar-lhe sementes do verbo. Ou seja, é como se silenciosamente, e sem o saberem, na história estivesse presente a germinar este mistério da Páscoa de Jesus que age através do Espírito Santo.